las nalgas de mandarín. O incidente é então o primeiro filme dele, a primeira longa. Dele de quem? Wes Vaughn. Ah, isso vai estar separado? Não, vai. Isso vai ser um especial, é um especial. Isaac Wes Vaughn, pomos logo os dois. Muitos de malta já nos mandou mail a pedir um especial do Isaac Wes Vaughn. Exato, toda a gente. Não se fala de outra coisa. Nos batem à porta. E o El Incidente é muito diferente do Os Parecidos, narrativamente, ou seja, não é no mesmo sítio, mas acaba por ser também irmão deste na irreverência e em haver um evento estranho que desencadeia a ação. E aqui neste caso nós deparamos com uma série de personagens que ficam presas num loop temporal, ou seja... Temporal não. Até o que eu gostei daqui, deste incidente que achei muito piada, é que o loop, pela primeira vez, o normal é ser aqueles loops temporais, não é? Que voltas sempre atrás e que vives sempre o mesmo dia, etc. Aqui são loops espaciais, no local, não é? Não são loops, o tempo passa, eles envelhecem, mas é o próprio espaço é que está em loop, ou seja, a estrada é que continua sempre e é sempre a mesma estrada, não é? Sim, muita piada acaba esse. Por haver também um certo reboot temporal na medida em que os objetos se duplicam e isso, não é? Mas sim, exatamente. É mais um loop. Mas especial, as personagens seja... envelhecem, não há, portanto, não estão num. Não é? Estão ali no loop exatamente. Espacial. Eles ficam como se fosse quase uma pintura do Escher, não é? Aquela escadaria que nunca acaba. Eles ficam um bocadinho presos nesse espaço. E temos dois grandes polos narrativos que depois acabam por se juntar e oferecer então uma explicação para o que é que está a acontecer. E o filme é um filme com um orçamento que se vê super baixo, feito... Uma parte é feita numa escadaria de um prédio, a outra é feita numa estrada assim periférica, e o filme está muito, muito bem feito e consegue com muito poucos meios apresentar-nos uma história muito criativa e uma solução também muito, muito interessante para o que está a acontecer, e depois acaba por também ligar de alguma forma ao filme que nós falámos anteriormente, ao Dois Parecidos. E eu gostei muito, não só da primeira parte, o filme divide-se em três grandes atos, não é? O primeiro começa com o incidente, depois mostra o que é que o incidente desencadeou, e a terceira parte é a explicação, basicamente. Não achas, Carlos? Sim. Dividirmos em três grandes... E a explicação é... Já percebi que sim, pelo que o Carlos disse, mas a explicação é convincente. Fazer com que aquilo te faça tudo sentido. A explicação tem lógica, sim. Pronto. E é, a meu ver é um bocadinho exaustiva, não é? Estica um bocadinho. Sim, tentaremos explicar tudo para que não fique ali nada solto. Sim, eu acho que não era preciso ser tão literal. É quase didático, não é? Aquela coisinha de nos agarrar pela mão. Pá, mas eu gostei muito e eu gostei especialmente do segundo ato, de quando mostra que soluções é que eles conseguiram ter para sobreviver naquele cenário. Isso está muito, muito interessante. E pá, é um filme que me apanhou de surpresa. Encontrei no Sr. Joaquim assim do nada, naquelas listas diárias que vão caindo. E depois está, eram... Mas viste antes ou depois dos Parecidos? E foi por ele que depois descobriu Os Parecidos. Exatamente, como eu também só fui ver os... Está no Netflix, não está? Estão os dois no Netflix agora. Eu também só fui ver os Los Parecidos porque vi o El Incidente e fiquei muito curioso, porque isto, se não me engano, foi a estreia dele em longas metragens, este Isaac Wes Vaughn. E tem muita coisa ali muito interessante. Já vi o filme há dois meses, se calhar, não me lembro de muitas das coisas, das conclusões que tirei do filme, mas lembro na altura... Achei que havia ali muitas metáforas para a nossa própria vida, uma alegoria para os nossos erros enquanto somos jovens, para os nossos arrependimentos quando somos velhos, para as esperanças que temos, se calhar, ali na juventude. E tudo num ambiente muito claustrofóbico, ali sem saída possível, não é? Que nos irrita, mas também nos põe a pensar o que é que a gente faria se fôssemos nós ali. Epá, e depois lá estamos, voltamos outra vez a uma coisa que eu acho que é cada vez mais rara nestes. Eu considero isto um mindfuck, o filme, não é? Apesar de ter havido aquela explicação no final, o filme todo em si é um mindfuck, um gajo não percebe o que é que se está a passar ali, aquele loop. Epá, e achei muita piada esse facto de, ao contrário do que acontece nos outros, que deixam, normalmente 99% dos filmes deixam a coisa a uma interpretação mais aberta, ou a duas opções. Eu lembro-me claramente, a gente fala sempre disso, por exemplo, do mindfuck mais comercial que existiu nos últimos anos, que era o Inception, que até aí tu tens duas saídas possíveis, né? Tu, ou acreditas que aquilo era num universo dele vivo ou morto, dele vivo ou morto, não, dele num sonho ou fora do sonho, e aqui não, aqui há esta tentativa de explicação em que aquilo, que o mundo faça sentido, aquele universo, aquilo tudo. Pá, que gostes ou não, eu gostei e achei que é preciso ter coragem, porque basicamente mostra que ele não fez ali nada ao calhas. Tudo o que ele fez tinha aquele objetivo, ou que tinha aquela saída. Sim, o gajo tem regras bem estabelecidas, né? E se nota-se, o gajo é... O sci-fi dele tem aquelas regras e ele fez por elas e pá, isso realmente é correto, é bom, não é? Porque dá um sentido de... Eu gostei. De coesão ao filme. E o filme passou completamente fora do radar. É um filme, se forem ver no IMDb, está com... Nem chega a 1000 visualizações ou 1000 críticas. Ou seja, é um filme que pouquíssima gente viu. Epá, e não se percebe porque está taca-taco com esses grandes mindfucks e esses grandes... sci-fi, sem dúvida. Mas dito isto, e tendo gostado e achando que foi uma estreia muito promissora deste Isaac Hezband, que é um gajo novo, acho que tem 30 anos, se calhar nem isso, eu lembro na altura fui ver, era um gajo mais ou menos a minha idade. Ele vai fazer, eu acho que ele já fez um, agora que se 86, chama... 86, portanto, o gajo é mais novo do que eu, exatamente. Pois. 1986. Acho que se fosse um filme que este conceito de loop espacial, em vez de ser o loop temporal, que é costume, se tivesse sido pegado por alguém com mais experiência ou alguém com mais andamento, acho que tinha, se calhar, pano para muito mais mangas do que o que se foi feito aqui. Apesar de ter gostado muito do incidente, acho que aquele loop espacial, pá, podia-se fazer ali tanta coisa dentro daquilo. Ah, claro, mas aqui os meios também eram muito escassos, não te esqueces. Exatamente, sem dúvidas, mas eram escassos. Mas trouxe-me, tive alguma pena desta ideia do loop espacial não ter sido, se calhar, já pensada num blockbuster ou pode ser que agora que agarrem nisso para um remake, não sei. Pode ser que sim. Mas ele tem interesse. Se o gajo vai para a área dos blockbusters, cortam-lhe logo as pernas. Ah, né? É uma merda sem jeito nenhum. Não, pode ser um reboot. Pois, eu também acho que não faz sentido. Ele agora vai ter um instante que é o paralelo, que também vai meter um multiverso e não sei o quê. Por isso vamos ficar a aguardar. Vamos ver. Com grande expectativa. Aguardemos então. E pronto. Pronto, fica aí. Um abraço, Isaac Hezband. E um abraço, onde estiveres.